tá? Ingrato Napa, Zulu 10, 5445 no transponder, frequência do controle 120.8, 3662. Protejamento correto, chama quando pronto para o puxo mês. Bora. Estabilizado no localizador, chamamento é 310. É 310, completa final, checa o trem, chama a torre 118 decimal 6. Torre 118 decimal 6, 6310. Tá. 10 na saída Momo Frote. Após decolagem, curva esquerda, aciona 5445 no transponder, correção, 5446 no transponder, 120 decimal 8 é a frequência do controle. Autorizado conforme, Fortaleza nível 370, decola no zero, Momo com frote, primeira curva esquerda. Após posição frote, outro Zulu 19, 5446 transponde, 1208 ao controle de saída por TAM 3858. Protegimento correto, chama para o puxa 3. Vai chamar para o puxa acionamento, o TAM 3858. É 201, no chamo centro 1251, no secundário 3325. 3251, 3325, boa noite. 309. Bom, Salvador, gol 398, lembrado na sua curta, boa noite. No 398, boa, prossegue via Alfa, chamando por Juliette. Alfa, contrato da Juliette, 398. Juventus 1 no 309, minha dúvida nós. Autorizado pouso 6310, Xané. Boa noite, objeto 5827, informação para a portão de número 4 para a Copa Galeão. 5827 para o Galeão, está autorizado 360, decola da 10 na saída da El, Leda, Bridge, onde intercepta Pensilvânia 0, prossegue SMAP, Lúcio Barbacena. Acena 5435 no transponder, 120 decimal 8 é a frequência do controle. Galeão 360, decolada pistão 0, saída da El, Leda, direto Bridge, Pensilvânia 0. SMAP, Lúcio Barbacena. Transponder 5435, controle 208, web 527. Cruzamento correto, chama para o push no 04, Web. Chama para o push, 57. Estiver cancelamento, está 3662 no 8. Está 3662. Autorizar. Push back cancelamento, chama ataque. Agora ataque, 3662. Boa noite, Oceania 6310, livrou na Golf. 6310, boa noite, prossegue via Alfa, chamando do Juliette. Alfa, vai reportante da Juliette, 6310. Salvo, Salvador, boa noite, está 350, ponto para o posto estranhado no portão 3. 6358, autorizado, posto estranhado, chama ataque. Vai chamar pro táxi, você tem 3858. Antes da ZDF, 398. Na 398, vou mandar posição e aguardar. O tráfego da TAM, que se encontra no 08, já foi autorizado o push. Assim que o mesmo taxi será autorizado, seu finger é o 09. Aguardando com 398. contato, setor 3858, 146 bordo, 5 horas e 10 pela meia, Pernambuco, São Pessoa. Horas e 10, João Pessoa, 158 a bordo? Só confirmando 5 horas e 10. 5 horas e 10. Índia Alfa, ponto espera 118,6, 1018 na altímetro. Aqui eu vi a Índia Alfa, 186, ponto espera, 1018 na ajuste. Ou tá 3858. Isso tá 3662, 102 a bordo, 12,45, Fortaleza. 02, 2h45, Fortaleza, confere? Confere. Prossegue via pátio Índia Alfa no ponto de espera 118,6. 1018 na altímetro, tem bom voo, tá? Pátio Índia Alfa, 618, vou chamar a torre no ponto de espera, 3662, boa noite. Boa. O voo no 398, após a passagem do tráfego da TAM, tá prosseguindo pro ponto de espera, vai ingressar via Juliette para o 09. Faz o site, posição 09184. O 6390, assim que o tráfego da Gol iniciar, o táxi ingressa via Juliette para o 10, seguindo o mesmo. Após o Gol, Juliette para o boxe 10, confirma? Assim. Salve Salvador, Gol 604, tem a informação aqui para a autorização de tráfego Fortaleza. O 604 para Fortaleza, está autorizado nível 370, decola da 10, sai da Momo Frate, após decolagem curva esquerda. 5456 no transponder. 120, decimal 8, é a frequência do controle. Autorizado 370 para Fortaleza, decolando a pista 10, no da Momo, bloco pronto. Decolagem à esquerda, com curva à esquerda após 5456 do transponder, 1208, o controle voa no 604, estamos apontando para 2. Excelente, chama quando pronto para o push. Chamaremos. Autorizar o elemento de decolagem de portão 3x, depois de pista na tela. Sente oficial da corrida da aeronave da companhia, após ela ali mantém. Após a decolagem nervosa ali mantém no zero, torre 3662. Controle de Salvador, boa noite, com a Papá, web 6748. Web 6748, desce ao nível 050, chegando a Mari. 050, Mari. Decola as 47, controle 208. 208, 350. Controle Salvador, boa noite, Centro 3258, 1500, na saída Momo. Centro 3258, contato radar, sobe nível 370, saída Momo. 370 na Momo, 3258. W6748V2 para 259. 254-8. Decolagem livre, vento 1, 40 graus, 8 nós, o trem é na 2. Guardião 05, prossiga. Guardião 05, decolou de do centro administrativo, está com 5 a bordo para Ondina. Guardião 05, prossegue litoral, condições visuais, reporta visual com local de pouso. Litoral, condições visuais, reporta pouso, é o 5. Na 63 no 3, desce para 4 mil pés, ajuste no 0 no 8. 4 mil no 0 no 8, 63 no 3. 3208. 308, 3662. Movimento 3662. 3662, contato radar, sobe o 370, sai da PUCA. 370 na PUCA, 3662. É 3-1-3, eu chamei. Ah, você escuta. Condições de voadura da presente, acerta Loki. Afirmativo. 7 Pro de Duna descendo para 2 mil pés. 2 mil pés, ajuste no 0 no 8, livre ILS, reporte estabilizado. 7 voadura, desce 2 mil. Está livre ILS, reportará estabilizado, né? 3-1-3, obrigado. Visão com pouso em Ondina, guardião 05. Visual com local de pouso, livre frequência, guardião 05, bom pouso. Livre, 05. táxi, Webjet 5827, 125 a bordo, 3h35, antena Confins. 125, 3h35, Confins, confere? Afirmativo. Prossegue via Interalfa, ponto de espera 1186, altímetro marca agora 1018. Índia Alfa 18.6 com 1018, 57. Adoro, 3662, passando 150. Controle? Controle, 3662, passando 160 agora. Afirmativa, chame o centro, Recife em 126.85, alterna 125.45. 2.85.2645, muito boa noite, até a próxima. Boa noite. 3850, chame centro Recife, 126.85, alterna 125.45. 126.85, alterna 1255, boa noite, 3850. Sacou o chão, Recife, Web 48. Web 748, desta via para 2000 pés, QNH 1018, reduza para 220. 220, via 2000, Web. Salvador, Xamir, 63, Bonogá. Xamir, 63, Salvador? Afirmo, Salvador. A gente prossegue a via litoral sul para Salvador, QNH 108, Guardião 05. QNH 108, 05. Oxanã 6313, está estabilizado ILS, visual com a 10. Xanã 6313, chame Torre Salvador em 118, decimal 6. 18614, 6313, obrigado. Controle Salvador, muito boa noite, passarelo 2224, informação papá, já no ponto ideal. Boa noite, passarelo 2224, sua identificação, autorizado por EDITAP, desça para o nível 050, após prossiga para 2000 pés, o QNH 108. Ok, inicialmente 050 para o EDITAP e após 2018. Gente, o passarelo 2224. Objeto 6748 autorizado, final ILS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Vai reportar o Rock, Levi, 6748. Controle Salvador, boa noite, F5827, deu coluna, sua escuta, passa 2000. F5827, boa noite, contato radar, suba para o nível 360 na saída da Elba. 360, pode voar, Leda? Afirmativo, Brody Leda, Web 5827. Leda, 5827. 2-1-3. Livre pouso. Comunicador Web. 248, chame Torre Salvador 118, decimal 6. 18,6, até a volta. Boa noite, Web 6748. 6748, continue a aproximação e aguarde a autorização de pouso. Aguardo, Web. Senhor 05, chame Torre Salvador em 118, decimal 6. 18,6, grato, boa noite. Boa noite. Livrar 01, livrar direita, táxi via Alfa e chame antes da Juliette, mantém me escuta. Alfa Juliette, antes da Juli, mantém antes da Juliette, mas sua escuta. Torre, Guardião 05. Aguarde, 6748, de pouso, vento 120 graus, 8 nós. De pouso na 10048. 05, possível. Passou do Tocu para a linha do litoral 510 para a retorno do Salvador. Ciente, Guardião 05. Prossiga para a base final direta do Graer, informe no solo. O vento é de 120 graus, 2 a mais. 120,6, encontrado no solo, Guardião 05.